setembro. Agora eu vou lhe contar de uma caçada que fizeram no porto de Aracuaguá. Pra baixo da cana brava, onde foram se arranchar, bem pra baixo do Rio Preto, enfrentando o Parmitã. O nome dos caçadores agora eu vou lhe contar: José Moreira da Cunha e Zé Vicente, seu xará, Zé Jovence, seu Paulino, Aristide, quem foi lá, Sebastião e seu Leone foram prontos pra caçar. Quarta-feira bem cedinho vi corneta repicar, vi o ensaio do campeiro e o toque do furumbá, que mataram duas antas e também dois guatapará. Sebastião se atrapalhou por quem bramou com tamanduá. Quinta-feira às 9 horas, veja o que foi resultar. Sebastião matou Leone, outro motivo não há. Diz que foi por um desastre da espingarda disparar. Foi a justiça divina que assentou de se vingar. A espingarda do desastre diz que era um fogo central, que acertou o tiro nele bem por baixo do apá. Ele deu uma volta em roda e caiu no mesmo lugar. Oh meu Deus, Nossa Senhora, e só quem pode me livrar. Reunir os caçadores pra seu corpo ali guardar. José Moreira da Cunha e quase morreu de chorar. Abraçado com o defunto, começou-se a reclamar. Se acabou-se o meu colega e que sabia me estimar. Deram parte a Araçatuba pro comandante geral, delegado de carreira e consultor corregional, pra fazer corpo de lito no cadáver donde está. Se estiver muito custoso, deixe no mesmo lugar. Sebastião a respondeu: tenho um pouco é pra gastar, mande buscar de automóvel, caminhão deu pra chegar, joelhar e rezar o terço pra depois recomendar, levaram para Satuba e no sagrado sepultar. E fez o seu ponto final no sertão de Araçatuba. Ai, nunca mais voltou caçar. José Moreira da Cunha fez o seu ponto final no sertão de Araçatuba e nunca mais voltou caçar. Se acabou-se o meu colega que sabia me estimar. Só no dia de juízo que podemos encontrar.